Salve Mato Seco. Em parceria com o Mato Seco. Valeu, rapaziada. Homem branco chegou aqui e me perguntou: quanto custa essa terra? Só falar que eu te dou. Mas eu não entendi, índio não entende. Minha terra é minha mãe e a mãe não se vende. Minha terra é minha mãe e a mãe não se vende. Eu agradeço a mensagem cálida, mas cara válida, sua proposta não é válida. A vida não é propriedade de quem vence a guerra. A terra não pertence ao homem, o homem que pertence à terra. E aí que você erra, pois não se pode comprar a clareza da água, a pureza do ar. Eu não sou dono de nada, nada disso é meu. Tudo isso é um presente que a natureza nos deu. Veja bem, esse rio é sagrado pra nós. Ele que matou a sede dos nossos avós. Ele corre em nós como sangue na veia. E é da seiva do solo que sai nossa ceia. Receio que ainda assim você não entenda, já que em sua sociedade tudo está à venda. Mas índio se defende e índio não se rende, pois a honra para nós não é uma questão homem de renda. Homem branco chegou aqui e me perguntou: quanto custa essa terra? Quanto custa essa terra? Só falar que eu te dou. Só falar que eu te dou. Mas eu não entendi. Mas eu não entendi. Índio não entende. Índio não entende. Minha terra é minha mãe. Minha terra é minha mãe. E a mãe não se vende. E a mãe não se vende. Veja, na natureza não há cobiça. A gente tira o que precisa, nada se desperdiça. Dizem que índio tem preguiça, mas é que não é normal. É o cúmulo, tamanho acúmulo de capital. Esse mundo tá doente, perdido. Se não posso deixar posse, apenas faço a lição. Doente, querido, não faz sentido trabalhar a vida inteira por coisas que cedo ou tarde vão parar numa lixeira. Não, eu não entendo sua maneira de vida. Seu progresso não passa de uma manobra suicida. Meu povo vive é igualdade e liberdade. Você chama a sua sociedade de evoluída. A ira e piaba, a ira e piaba, a ira e piaba. A ira e piaba, a ira e piaba, a ira e piaba. Ultimamente, quando eu ando pela terra, escuto o prenúncio de uma guerra. Do homem que mata, do ferro que berra, do grito aflito da mata, oculto pelo ranger da motosserra. Senhor, se for tomar essa terra, lhe peço um favor, que ensine os seus filhos a tratá-la com amor. Mas se for pra manchar e destruir a terra que eu nasci, antes de partir, me enterra aqui. Porém, saiba que ainda que eu me vá, meu povo viverá, pois somos um pedaço da alma deste lugar. E quando a última árvore tombar, o homem branco vai perceber que dinheiro não se pode comer. Aí você verá, eu e você somos iguais. Temos a mesma alma que as plantas e os animais. Da terra viemos e para ela iremos voltar. Mas até lá já será tarde demais. Tarde demais. Pela demarcação de terra, contra os genocídios ambientais e culturais. A ira e biabá, ser humano, filho da terra. A ira e biabá, a ira e biabá, a ira e biabá. A ira e biabá, a ira e biabá, a ira. A ira e piaba. Minha terra é minha mãe. A terra é minha mãe. E a mãe não se vende. A mãe não se vende, irmão. Minha terra é minha mãe. A mãe. E a mãe não se vende. Jamais. Minha